Capítulo 19. De A Mão e a Luva, de Machado de Assis. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Capítulo 19. Conclusão. Marcado o casamento para 2 meses depois, todo o tempo de intervalo foi despendido pelos noivos naquele deleitoso viver, que já não é o colóquio furtivo do simples namoro, nem é ainda a intimidade conjugal, mas um estado intermédio e consentido, em que os corações podem entornar-se livremente um no outro. Aqueles não tinham nada do amor estático e romanesco de Estevão, mas amavam sinceramente, ela ainda mais do que ele, e tão feliz um como o outro. A gente que os conhecia comentou de todos os modos e feitios aquele caso inesperado, e mais de um roeu a inveja do favor com que o céu tratara Luiz Alves. A gentileza e a elegância da moça não encontravam objeção no espírito de ninguém. Todos as confessavam e aplaudiam, porque até o silêncio mortificado de algumas belezas rivais, se porventura as havia, era também aplauso e do melhor. Quanto ao caráter de Guiomar, divergiam muito as apreciações. E um dia em que Luiz Alves lhe contava uns trechos de conversa ouvidos a furto, de que era objeto a noiva, ela pareceu refletir longo tempo e, enfim, respondeu. Não admira que haja tanta opinião diferente. É natural, porque nunca vulgarizei o meu espírito. Entretanto, a opinião dos outros importa-me pouco. Eu quisera saber a sua. A minha é que é um anjo. Guiomar fez um gesto gracioso de enfado, como quem não esperava aquele cumprimento velho e comum. Aliás, eternamente novo, porque não há outro mais pronto e mais belo nas nossas línguas cristãs. O noivo sorriu, mas nada lhe disse, e todavia podia dizer-lhe alguma coisa, aquilo, pelo menos, que o leitor lhe ouviu num dos capítulos anteriores. Se não sabe o que eu sou, continuou Guiomar, eu mesmo o direi, para que te não case comigo assim, de emboscada, e não lhe aconteça unir-se a um demônio supondo que é um anjo. Um demônio! Exclamou Luiz Alves, rindo. Nem mais, nem menos, retrucou ela, rindo também. Saiba, pois, que sou muito senhora da minha vontade, mas pouco amiga de a exprimir. Quero que me adivinhem e obedeçam. Sou também um pouco altiva, às vezes caprichosa, e por cima de tudo isto, tenho um coração exigente. Veja se é possível encontrar tanto defeito junto. Luiz Alves respondeu que eram tudo qualidades excelentes, e esteve quase a dizer que lhe faltava mencionar ainda outra, que era a fundamental de todas. Preferiu aludir a ela depois do casamento. O casamento efetuou-se, no dia marcado, com as solenidades do estilo. A manhã daquele dia trajava um manto de neblina cerrada, que o nosso inverno lhe pôs aos ombros, como para resguardá-la do rigor benigno da temperatura. Manto que ela sacudiu dali a nada, a fim de se mostrar qual era, uma deliciosa e fresca manhã fluminense. Não tardou que o sol batesse de chapa nas águas tranquilas e azuis, e nessas colinas onde o verde natural ia alternando com a alvura das habitações humanas. Vento nenhum, apenas uma aragem branda e fresca que parecia o último respirar da noite já remota e que só a trechos agitava as folhas do arvoredo. A chácara naquele dia era a mesma que nos outros, mas Guiomar achou-lhe um aspecto novo e melhor, uma como expansão divina que animava as coisas em redor dela. Toda alma feliz é panteísta. Parece-lhe que Deus lhe sorri de dentro da flor que desabrocha, do fundo da água que serpeia murmurando, e até de envolta com o cipó humilde e rústico, ou no seixo bronco e desprezado do chão. Era assim a alma de Guiomar naquela manhã. Nunca as árvores, as flores, a grama rasteira lhe pareceram mais vicejantes. O sentimento interno auria aquela vida exterior, do mesmo modo que o pulmão bebia o puro ar matinal. De envolta com essas sensações comuns a toda a alma, havia ainda as que eram dela. Dela, que via ali o seu último sol de moça solteira e contemplava por antecipação a aurora nova, o dia longo e feliz de suas férteis ambições. Neste ponto, despia a sua fantasia as asas de folha agreste com que andara a pairar no meio daquela vegetação, para envergar outras, de seda e brocado, e voar sabe Deus a que sítios de grandeza humana. O acaso quis que naquella manhã vestisse o mesmo roupão com que Estevão a vira do outro lado da cerca e trouxesse no colo e nos pulsos o mesmo broche e os mesmos botões de safira. Não tinha o livro, mas em falta desta circunstancia havia outra, que era a mesma daquella celebre manhã. Havia uns olhos que do outro lado da cerca a espreitavam namorados. Não eram, porém, os mesmos. Eram os do noivo com que ela foi encontrar os seus. E o mais doloroso de tudo é que nem a cerca, nem os demais acessórios, nada lhe lembrou o outro homem que morria por ela. A felicidade é isto mesmo. Raro lhe sobra memória para as dores alheias. Não menos alegre do que ela, parecia a baronesa naquele dia. De longe em longe surgia-lhe na memória a ideia do sobrinho, mas já não havia tristeza de não ter efetuado o casamento como desejara. Tão leve foi o golpe em Jorge, e tão indiferente andava ele, que a boa senhora compreendeu que o amor, se existira, não era grande, e sobretudo não perdurou. A ideia de que isto mesmo podia acontecer-lhe ao cabo de 6 semanas de casado, fê-la dar graças a Deus do nenhum êxito de seus planos. Mrs. Oswald igualmente se mostrava feliz, talvez ainda mais porque era-o aparatosamente, como se quisesse resgatar as passadas culpas. Guiomar entendia a intenção latente das manifestações ruidosas com que ela andava a felicitá-la e bajulá-la. Mas o dia não era de rancores nem de ressentimentos, e ela recebia sorrindo as cortesanices da inglesa. O casamento fez-se enfim. As lágrimas que a baronesa derramou, quando viu Guiomar ligada para sempre, foram as mais belas joias que lhe podia dar. Nenhuma mãe as verteu mais sinceras, e seja dito em honra de Guiomar, nenhuma filha as recebeu mais dentro do coração. Na noite do casamento, quem olhasse para o lado do mar, veria pouco distante dos grupos de curiosos, atraídos pela festa de uma casa grande e rica, um vulto de homem sentado sobre uma laje a que acaso topara ali. Quem está afeto a ler romances, e leu esta narrativa desde o começo, supõe logo que esse homem podia ser Estevão. Era ele. Talvez o leitor, em lance idêntico, fosse refugiar-se em sítio tão remoto que mal pudesse acompanhá-lo a lembrança do passado. A alma de Estevão sentiu uma necessidade cruel e singular, o gosto de revolver o ferro na ferida, uma coisa que chamaremos voluptuosidade da dor, em falta de melhor denominação. E foi para ali, contemplar com os indiferentes e ociosos aquela casa onde reinava o gozo e a vida, naquela hora que lhe afundava o passado e o futuro de que vivera. Não retinha a constância do estoico. Pela face emagrecida e pálida lhe corriam as lágrimas derradeiras, e o coração, colhendo as forças que lhe restavam, batia-lhe forte na arca do peito. Defronte dele refulgia de todas as suas luzes a mansão afortunada. De trás batia a onda lenta e melancólica, e via-se o fundo da enseada, escuro e triste. Esta disposição do lugar servia ao plano que ele concebera, e era nada menos do que matar-se ali mesmo, quando já não pudesse sofrer a dor, espécie de vingança última que queria tomar dos que o faziam padecer tanto, complicando-lhes a felicidade com um remorso. Mas este plano não podia realizar-se, pela razão de que era mais um devaneio que se lhe dissipou como outros. A frouxidão do ânimo negou-lhe essa última ambição. Os olhos podiam fitar a morte, como podiam encarar a fortuna, mas faltavam-lhe os meios de caminhar a ela. Esteve ali, pois, até o fim. E em vez de mergulhar na água e no nada, como delineara, regressou tristemente para casa, trôpego como um ébrio, deixando ali a sua mocidade toda, porque a que levava era uma coisa descolorida e seca, estéril e morta. Os anos passaram depois, e à medida que vinham, ia-se Estevão afundando no mar vasto e escuro da multidão anônima. O nome, que não passara da lembrança dos amigos, aí mesmo morreu, quando a fortuna o distanciou deles. se ele ainda vegeta em algum recanto da capital ou se acabou em alguma vila do interior, ignora-se. O destino não devia mentir, nem mentiu, à ambição de Luiz Alves. Guiomar acertara. Era aquele o homem forte. Um mês depois de casados, como eles estivessem a conversar do que conversam os recém-casados, que é de si mesmos, e a relembrar a curta campanha do namoro, Guiomar confessou ao marido que naquela ocasião lhe conhecera todo o poder da sua vontade. Vi que você era homem resoluto, disse a moça Luiz Alves, que assentado a escutava. Resoluto e ambicioso, ampliou Luiz Alves sorrindo. Você deve ter percebido que sou uma e outra coisa. Ambição não é defeito. Pelo contrário, é virtude. Eu sinto que a tenho, que hei de fazê-la vingar. Não me fio só na mocidade, na força moral. Fio-me também em você, que há de ser para mim uma força nova. Oh, sim, exclamou Guiomar. E com um modo gracioso continuou. Mas que me dá você em paga? Um lugar na Câmara? Uma pasta de ministro? O lustre do meu nome, respondeu ele. Guiomar, que estava de pé de fronte dele, com as mãos presas nas suas, deixou-se cair lentamente sobre os joelhos do marido, e as duas ambições trocaram o ósculo fraternal. Ajustavam-se ambas, como se aquela luva tivesse sido feita para aquela mão. Fim do capítulo 19. Fim de A Mão e a Luva, de Machado de Assis.